Universo Ru Podcast. Eu sou o Rod Reis. Eu sou o Breno. Eu sou o Matheus Carvalho. E eu sou o Kirk. E eu sou... E eu sou o Ricardo Pinheiro. É nóis. Vou falar o quê? E o Android? Eu estou aqui, sou o Android. Beleza, então. Então a gente tá aqui nesse derradeiro podcast do ano, dessa temporada, né? Pra falar do episódio The Wedding of Riversong, o 13º da 6ª temporada. Então vamos falar do, como sempre, do cast. Esse episódio foi escrito pelo Moffat, foi dirigido pelo Jeremy Webb, como doutor, o Matt Smith, companions, Karen Gillan, Arthur Darville e Alex Kingston, como, respectivamente, Amy Pond, Rory Williams e River Song. A gente tem a Frances Barber como Madame Covarian, Simon Fisher-Becker como Dório Moldovar, Ian McNeice como Imperador Winston Churchill. Continuando, Richard Hope como Dr. Maloque, Marnix Van den Broek como o Silêncio, Nicholas Briggs como a voz do Dalek, Simon Callow como a volta do Charles Dickens, Mark Gatiss como Gantok e William Morgan Shepherd como Canton Delaware, provavelmente nas cenas de flashback. E esse episódio começa com, estranhamente, numa realidade paralela, onde tudo acontece, toda a história está acontecendo ao mesmo tempo. A gente vê, aliás, cenas muito legais de carros presos em balões voando por Londres. O Charles Dickens falando do especial de Natal, discutindo o conto de Natal no BBC Breakfast, né? Que até eu vi em alguns sites que ia ser bem mais legal, concordo, né? Que ia ser bem mais legal se o especial de Natal tivesse sido depois desse episódio. Então a gente vê essa realidade e aí descobre que o Winston Churchill é o César, é o imperador do romano, né? E até mostra ele, assim, aparece falando que ele voltou no... Ele voltou pra Londres montado no seu mamute particular. Assim, tem pterodátilos voando no parque. Enfim, tá uma loucura do cacete. E aí mostra o Winston Churchill. Deixa eu ver aqui. É sempre 22 de abril de 2011. Às 5:02 da tarde. E o Winston Churchill, ele percebe que tem alguma coisa errada, porque todo dia é esse dia. Aí ele chama o adivinho dele, conselheiro, que é... Que aí depois a gente vê que é o doutor, que ele mantém preso. E a partir daí, o doutor Barburu de novo, né? Tenta explicar pro Churchill o que tá acontecendo e aí começa o episódio, né? Pra explicar o que aconteceu, por que o tempo tá todo ferrado. O que vocês acharam do episódio? Bem, esse início eu achei bem curioso, né? Bem divertido, a ideia de misturar tudo, então locomotivas a vapor, circulando sobre em pontes, sobre altos prédios. Esse início eu achei bem divertido, bem assim, curioso, bem engraçado. Não, visualmente e o design e toda a que foi colocado, eu achei muito bom. Eu achei que foi genial, assim, terem criado essa... Como foi criado essa realidade paralela, onde toda a história acontece ao mesmo tempo. Claro que aproveitaram que o Ian McNeice, ele já tinha aparecido para colocar o Winston Churchill como o imperador de Roma em Londres, né? E o gancho da... Do Charles Dickens, né? Como ele já tinha aparecido na série também. Ele já tinha aparecido na série... Então, aproveitaram... O Maloquê também, né? Aproveitaram pra trazer essas figuras que a gente já viu em outros episódios, inclusive no o Charles Dickens, que já tinha aparecido no terceiro episódio da primeira temporada. Então, assim, esse começo todo eu gostei, tudo, assim, foi uma coisa que você, tipo, a imaginação do Moffat e a imaginação... De como foi feito, eu achei que foi. Não teve muito. Só teve limite baseado nos personagens que ele queria colocar, né? Mas falar que tem pterodáctilo voando junto com balão, junto com locomotiva, assim, me apresentou, a princípio, uma coisa boa no episódio. A imaginação que o orçamento permitia, né? Mas eu acho que todo o dinheiro que eles economizaram com episódios de muito baixo orçamento, eles usaram aqui. Assim, deu pra ver onde a grana foi torrada nessa temporada, né? Porque visualmente eles conseguiram colocar bastante efeito especial, daquela hora que aparece o trem indo pra área 52, que era uma pirâmide, aí eles foram lá em cima, no topo da pirâmide, onde a Riversong tinha colocado aquela antena lá pro universo todo, né? Isso foi um ponto, acho que um ponto positivo pra mim nesse episódio foi o dinheiro gasto com efeitos especiais em prol do episódio de contar a história que eles queriam. O que você achou, Android? Você pergunta da introdução? Não, qual foi essa impressão do episódio? Eu gostei. Tem alguns pontos falhos, mas a gente vai discutir também ao longo do programa de hoje e tal. Eu gostei, achei um episódio legalzinho. Divertido. Uhum. É, eu também, eu me diverti bastante. Breno? Essa introdução eu gostei também. Mas assim, toda vez que tem uma apresentação de universo alternativo, não só em Doctor Who, mas na ficção científica em geral, eu tenho a tendência de gostar desses universos alternativos que são apresentados. E Doctor Who sempre atingiu minhas expectativas em relação a isso. Mas eu gostei da ambientação inicial, eu gostei. Mas depois eu vou explicar, vou me aprofundar um pouco nisso. Ó, uma coisa que eu gostei que eles deviam manter é o Doutor com o Stetson. Eu achei que aquele começo dele também, o Doutor aprisionado lá como adivinho do Churchill, começa a contar a história e a gente vê em flashback o Doutor saindo do episódio passado, lutando pra saber como que ele vai sair vivo, né? Quem que são o Silêncio, por que que eles querem ele morto, enfim. Aquela parte eu achei muito legal, assim, e me lembrou meio Indiana Jones quando ele entra lá naquelas catacumbas e totalmente Indiana Jones quando ele fala que odeia ratos, né? Aquilo tá Indiana Jones total, cara. A diferença é que Indiana Jones odeia cobras, né? Cobras ou aranhas? Cobras. Não, ele aparece na última cruzada, ele aparece ratos, né? Quando eles estão lá embaixo. É verdade. Então, eu acho que ficou muito legal aquele jaco novo com o chapéu de cowboy. Deveriam manter aquilo. Eu prefiro o Stetson do que o Fez. Também. Não, ficou muito maneiro, cara. Não, aquele casaco novo dele ficou muito bacana. E o Stetson ficou legal também. Eu gostei. Dá um ar de Indiana Jones, sem sombra de dúvida. Uhum. Agora um parênteses. Aquele xadrez ao vivo ali, poxa, gostei daquela ideia. Podia praticar com algumas pessoas. Né? Eu gosto quando o episódio mostra assim, como o Doutor é foda. É, o Doutor, ele vai buscar as pistas do que tá acontecendo, do que é o Silêncio, em várias partes. Ele primeiro vai, ele pega os dados do Dalek que tava morrendo, depois ele vai pra esse xadrez, depois ele encontra a Telesecta de novo. Detalhe, ele encontra o Dalek, pega os dados, e depois, pra ele conseguir encontrar a Telesecta, mostrar quem queria falar, ele vai e me traz a sonda com o olho do Dalek, né? Coloca na mesa. Tipo, olhar assim, o cara olhou assim, pô, não sei quem é esse cara, mas tem que ter respeito por ele. Uhum. E aí, na minha opinião, pra que que serviu o episódio Let's Kill Hitler? Pra duas coisas. Primeiro, pra mostrar a origem da Riversong. Segundo, pra dizer como que vai terminar a temporada, né? Porque a gente tinha duas opções de não ser o Doutor. Ou o Doutor era um Ganger, e a gente esqueceu de que já foi mostrado nessa temporada, uma outra maneira do Doutor morrer sem ser o Doutor, né? Uma nave que consegue adquirir a forma de qualquer pessoa. É, ele não traiu as regras do negócio porque ele estava de corpo presente ali, né? Só que protegido por uma armadura, né? Uhum, sim. Eu vi o pessoal falando que, mas o Doutor, como que ele enganou o tempo, né? Porque ele deveria morrer e... Assim, ele não enganou, porque desde o começo, quem morre naquele, no Lago Silêncio, né? É a nave. Quando ele tá naquele, no enterro, no funeral dele, é a nave que tá lá. Só que a Riversong, ela consegue subverter aquilo, né? Ela consegue drenar toda a energia daquela roupa dela. E assim, mudando a morte do doutor era um ponto fixo na história. Ponto fixo no tempo e no espaço. Ela só devia ter feito o que ela sempre fez, né? Porque o doutor já não ia morrer de qualquer jeito. É, uma coisa que eu não entendi, não consegui entender, cara, é por que da existência da roupa do astronauta? Não entendi, não consegui entender. É pra controlar a River. É. É, mas então por que não contratam, sei lá, um assassino profissional? Se viram que a River Song não ia dar certo, não poderiam ter chamado outra pessoa? Tinha que ser ela por causa do ponto fixo? Exatamente, porque como já tinha na história que quem ia matar o doutor ia ser a River, eles precisavam manter que fosse assim. Tanto que a resolução do episódio é quando eles conseguem manter isso, mesmo que de forma trucada. Porque até a gente passa a entender o que significa um ponto fixo no tempo. Que não é simplesmente que aquilo deve acontecer. São todas as consequências que esse ponto trazem. Que, no caso, seria o sumiço do doutor e tudo o que acontece depois disso. Então é engraçado notar que os dois, tanto a River quanto o doutor, estavam dentro de suas armaduras, né? E os dois não querendo estar ali presentes. É interessante, é verdade. Sendo obrigados a executar o destino. A resolução foi quase semelhante à resolução da outra temporada, né? Que foi o doutor do passado ajudando o doutor do futuro, né? Sim, não. De certa forma. É, porque o que acontece? O doutor só conseguiu bolar um plano porque ele sabia o que estava para acontecer. É, o doutor do passado, ele... Quando ele foi se tornar o doutor do futuro, que é a hora que ele tá com o Stetson e manda os convites para as pessoas, né, participar do funeral e tal, é o doutor do passado. Não, Rod, tá errado. Hum? Não, acho que tá errado, Rod. Ele não teve ajuda de si mesmo. Sim, teve. Só chamou os amigos pro funeral. Não, mas o doutor, desde o começo, a gente teve dois doutores. O que começou a temporada e o doutor 200 anos mais velho. Que, aliás, foi um erro da Tesselecta, né? Porque não tem isso de 200 anos mais velho. Então, teve, né? Porque... Quando o doutor aparece na cena com o Dalek, ele já tá dentro dos mais velhos, né? Aham. Acho que eles mostraram justamente as cenas no começo da temporada pra não restar dúvida que ele tá 200 anos mais velho. Uhum. Pra onde for esses 200 anos, ninguém sabe. Mas o próprio doutor fala, né? Que, eu tô 200 anos mais velho no primeiro episódio. É uma abertura que eles fazem pro universo estendido, né? Pra usar isso em quadrinhos e... Uhum. E a gente sabe, né, que entre episódios sempre acontece, né, uma coisa ou outra. Então, ao meu ver, a gente tem o doutor 200 anos mais velho, que foi pra morrer, só que ele só sabia o que fazer pra não morrer, porque o mais novo, durante a temporada, foi descobrindo as coisas e foi, né, descobrindo tudo que a gente viu acontecer. Você tem um arco fechado aí, não? Porque você tem um doutor, ele, à medida da temporada, ele vai descobrindo as coisas. Uhum. Justamente pela morte dele. Uhum. Justamente pela morte dele, mas pela influência da Amy Horry, ele acaba descobrindo posteriormente isso. E ele vai atrás saber por quê. Não é que tem dois doutores, é que o próprio doutor. Não, tem. É o primeiro episódio. Tem dois doutores. Não, você, no primeiro último... episódio você tem o doutor desse último episódio. Tá, mas e o doutor é que... mais novo. Nesse episódio, a gente tem o doutor que morre e o doutor que vai pra morte. Só que o doutor que... Na verdade, o doutor que morre sempre foi a Tesselecta, não é? Que é aquele doutor que aparece com o Stetson no final do... No primeiro episódio, é o doutor que aparece preso, é o doutor robô. O doutor robô, É o doutor robô, porque é o doutor que que deveria ter morrido e não morreu. Bom, aí vocês viram aonde que tá o Ibly Wobbly Timewine? Né? Ele morreu no começo, como deveria sempre ter sido, só que já sabendo como resolver isso por causa do mais novo e por causa do que ele viveu na temporada. Só que a River Song foi lá e ferrou com tudo, né? E aí só no final, quando ela descobre que ela podia ter matado o doutor, né, que para não ter atrapalhado todo o tempo e ter destruído, né, ter acontecido o finale. Mas serviu também para, porque aí a gente acaba descobrindo, né, porque como que ela é a esposa do doutor e respondendo algumas questões que a gente tinha sobre a própria River Song. É, e acabou que ela não falou o nome, não ficou sabendo o nome dele agora. É, provavelmente vai mostrar em algum momento no futuro como ela sabe, né? Provavelmente bem antes dela morrer. Olha, é só em 2013, né, que o doutor faz 50 anos, não é isso? Aham. Ah, então é só em 2013, cara, com certeza. É, eu acho que, tirando isso, a River Song, ela já serviu o propósito dela, porque fechou bem a história dela. Mostra que ela continua encontrando o doutor, mostra que o doutor visita ela durante a noite lá na prisão, explica quem que... O que você quer dizer com isso? Ele mesmo fala isso, o cara fala, ela vai ficar dia e noite na prisão, falou, uns dias ela vai passar, mas as noites já é comigo. É. Eu acho... Olha, eu detesto filme de romance. Eu vou ser sincero, eu assisto pouquíssimos, eu não suporto. Mas olha, sinceramente, gente, eu adoraria ver um episódio apenas romântico entre os dois. Coisa que ainda não aconteceu, né? Porque estão sempre correndo de alguma coisa, sendo caçados por alguém. Eu acharia fascinante mostrar em pelo menos um episódio vários encontros do doutor com a River, ou encontros românticos mesmo, não... Sabe, é uma coisa... É tão triste o fim dela, né? O fim e o início, né? Poxa, eu acho que podia dar uma... Criar um episódio, pelo menos, né? Que pudesse contar essa parte mais suave. Já que eles tiveram um relacionamento e já que ela explode de amor por ele, ele não sei se tanto assim, né? Poxa. Mas alguém sabe se ela já... Ela foi confirmada para a próxima temporada? É, aí tem que... Eu não tô sabendo disso ainda, não. Acho que não tem nada definido até agora. É, eu tenho medo dela ficar uma personagem chata por outra aparições, né? Assim, eu acho que dava pra descansar ela um pouco e já foi explicado o que acontece, mesmo que a gente não vê. A gente viu alguns relances só disso, mas a gente sabe que ela sai com outros doutores mais jovens, né? Ela deve ter encontrado o Eccleston, ela deve ter encontrado, de repente, até os outros doutores clássico. E vamos, assim, deixar um pouco de lado a River Song, não sei se os fãs concordam, mas explorar essa nova fase do ano que vem com outros personagens, né? O Moffat, deixa o Moffat criar outros personagens tão interessantes quanto a River Song. Mas, de qualquer forma, a atriz... É muito boa, né, no interpretar River Song, a Alex Kingston. Assim, a gente vê a diferença do que é uma atriz pra Amy Pond, né, que o Android vai concordar comigo que é clara a diferença do que é uma atriz e o que é uma atriz, né, atrizes e atrizes. A Amy tá lá pra fazer biquinho e gritar, e ser bonitinha, e ser bonita. E pra usar a frase, né, que eles devem ter guardado até esse momento. Ah, quem é você? Sou Pond, M. Pond. Putz, cara. Não vi aquela cena, eu olhei, Jesus. É hoje. É hoje. Até aqui tem que ver uma dessa. Antes que a gente esqueça, vamos falar da homenagem que o episódio prestou ao Nicholas Courtney. Sim. É, todo mundo tava sentindo falta no começo da temporada falar da Elizabeth Sladen e não falaram do Brigadeiro. Aí foi até melhor do que simplesmente colocar em memória no começo. É. A reação dele mostra bem a reação do público em geral. Que ele tava todo alegre, ah, vou chamar o. Perguntar alguma coisa pro Brigadeiro e. Não, não dá. Já foi. É, foi bem emocionante pra quem é fã, né? Ver que o doutor sabe que ele morreu. Pera, mas eles homenagearam a Sarah Jane? Não. Sim, no primeiro episódio. Aparece em memória de Elizabeth Sladen, de tal ano que ela nasceu, sim. Até 2011. Ah, tá. Mas, não, mas dentro da ficção também teria sido interessante homenageá-la. Né? Concordo. Aliás, talvez eles não tenham feito isso, porque vai estrear a temporada nova dela, né? Os episódios que ela... É, teremos uma quinta temporada da Sarah Jane. Né? É, eu não sei como que eles vão fazer, mas eu acho que eles só vão passar os episódios que foram filmados, né? Não, eu também acho que não deu tempo de prestar homenagem, porque a gravação acabou em abril. Ela morreu depois de abril, não foi? É, foi bem pertinho do começo do uma semana ou duas semanas antes de começar os episódios. É isso, as gravações terminaram início de abril também. Ah. E o do Brigadeiro tinha sido ano passado, deu tempo de inserir no roteiro, né, uma parte que citasse isso. Uhum. Não, o Brigadeiro foi nesse ano, foi no início do ano. Não, é isso, mas foi a tempo hábil de... Não, mas eu acho agora que a questão da Sarah Jane foi justamente isso da temporada em estrear. Estreou ontem na temporada. É, como que vai falar que ela morreu, sendo que ela ainda tá viva na série dela, né? Justamente. Eu quero saber, o complicado vai ser justamente pra terminar a série dela, não ficar uma coisa bem aberta. Gravaram metade da temporada. Uhum. É, uma pena. Mas foi... Eu gostei da inserção da homenagem ao Brigadeiro. Não, foi algo maravilhoso. Demonstra bem a importância do personagem na série. Se não me engano, o Brigadeiro só não contracenou com o primeiro doutor, com o nono. É, mas o Nicholas Courtney... Ele contracenou com o primeiro doutor no arco de Daleks Master Plan. Até o quarto episódio. Uhum. É, bom. Isso foi um toque legal. E o que mais que a gente pode falar? Cara, eu tô com pouca coisa de bom a falar do episódio, porque eu não gostei muito do episódio. Você não gostou? Não, eu acho que do Moffat foi o episódio mais fraco que já foi escrito por ele. Sério? Por quê? Sério. Eu acho que ele deu uma solução muito preguiçosa pro problema do Doutor. A temporada toda foi construída em torno desse arco da morte do Doutor. E chega no final da temporada, a hora de solução, ele reserva 3 minutinhos pra explicar como o Doutor se salvou. E o resto do episódio em enrolação. Mas isso que é genial. Não, eu achei que isso que foi uma merda. Eu achei que foi genial. Eu achei que foi ele ter sacado que ele podia usar o... É Telesecta ou Tesselecta? Tesselecta. É Tesselecta. Mas assim, foi uma solução... Mas ninguém... Sosa dele, uma solução... Todo mundo esperava ou isso ou o Gengar. Mas... Ou também o DNA que foi coletado dele no episódio dos piratas. Ah, mas aí... Forma, também. Nossa, vocês querem demais, né? Tipo, alguma... Alguém tinha que acertar. Alguma teoria tinha que estar certa. Não foi só isso. Eu acho assim que ele tá duas temporadas na iminência do silêncio e até agora não desenvolveu o silêncio. Tá chegando a um ponto de frustração isso. De tanto se falar de como perigoso o silêncio, de como é uma ordem o silêncio, de como é uma religião. De... Mas como é uma ordem baseada nele. Porque o silêncio... Sim. É o silêncio do doutor. A pergunta é... Quem que é o nome do doutor, né? O Dr. Who. Eu acho que foi tudo muito raso nessa temporada. Faltou aprofundaram somente Riversong e aprofundaram tanto a tal ponto que quase que ficou saturada a personagem. Não por culpa dela, ela é uma boa personagem. Mas da forma como utilizaram ela. Eu acho que ficou um pouco saturado. Eu acho que gastou a personagem, assim. Acho que não tem muito mais pra onde ir, né? O Riversong aprofundar mais. Já usou todo completamente. O máximo é aquilo que o Android falou, que talvez mostrar alguns momentos em alguns encontros a dois do doutor com ela, alguns momentos dele juntos. Em parte eu concordo com o Breno, porque eu também achei o final, assim, uma solução muito... Achei meio pobre a solução, assim, aquela coisa dele... É muito simplista a solução que ele deu. Exatamente. Saiu, abriu a porta, tem uma coisa que pode fazer, aí ele sai. Corta a cena, entra a cena que eles estão com a Amy, não sei o quê. Aí depois vai e volta... A cena é que ele voltou e disse, eu tive uma ideia. Eu tipo, eu olhei assim, quando a primeira vez que eu vi o episódio 2 vezes, eu vi assim, eu olhei, tá, é isso? Mas o doutor funciona assim, ele funciona com estalos de ideia. Sim, mas eu achei que da maneira como ficou, eu achei pobre. Eu acho assim que o fim que foi dado a Madame Kovarian também, que foi... pra mim pareceu que foi sido trabalhada com uma grande vilã, também foi descartada muito facilmente ela. Então, mas ela no final ela não era tão grande vilã. É, então, é assim, mas fica, é um silêncio. Fica meio parecendo uma brincadeira. E que nem ele o silêncio é o grande vilão, se for ver. Assim, o culto, né, os monstros, eles servem muito mais como fear factor da coisa do que como um vilão. Assim, mas acho que o silêncio, eu acho que não foi esse papel que foi designado pro silêncio de Fear Factor somente. Porque desde o primeiro episódio da quinta temporada, que é aquele Prisioneiro Zero fala do silêncio. Então, o silêncio, mas o silêncio. Você tem que lembrar que o silêncio não é o bicho. O silêncio não é um bicho. Então. E tem duas temporadas que estão citando o silêncio, estão trazendo o silêncio à tona e não estão trabalhando o silêncio, não estão aprofundando isso. Mas aprofundaram, falaram, explicaram. Falaram, mas é que tal que é o silêncio? Eu acho que eu entendo o que tá dizendo dizer. Para duas temporadas ainda tá pouco, para 26 episódios, descartando o especial de Natal, em 26 episódios eles só explicaram três coisinhas às vezes do silêncio. A ordem religiosa, que não sei o quê, papapá. É, o que a gente sabe é que é uma ordem religiosa, que pra tem agentes de todo mundo, e são os monstros cabeçudos, controlam a eletricidade, e só isso. Em 26 episódios disso, em 26 episódios que eles estão trazendo à tona como grandes vilões, responsáveis pela morte do doutor, que a pergunta, quando for feita, o silêncio irá cair. Ou seja, é um personagem central, é um monstro central. Não pode ser tratado como monstro, porque é mais um antagonista. E o monstro é monstro, mas é descartado. Então, mas o monstro, o silêncio monstro é uma coisa, não, o silêncio ordem é outra. Aí que teve um problema com a tradução, porque estava traduzindo o silence como silêncio, leva esse negócio de dúvida, porque o silent em si seria levado como silencioso, que até o doutor faz uma piadinha com isso no primeiro ou no segundo episódio, acho que no segundo episódio. E o problema em si de estarem demorando tanto para revelar as coisas é que um medo do pessoal é que fique que nem Lost, que demore demais a responder. Eu tenho esse medo. Ou então que o Moffat tá tentando fazer um plot tão complicado, tão elaborado, que demitam ele antes de terminar chegar, trabalhar tudo que ele quer fazer. Mas a ideia dele, desde o começo, é o silêncio tem a ver com a morte do décimo, queda do 11º. Sim. Ele vai fazer um arco tão fechado nesse 11º doutor, né, que ele pega o começo e pega o final, e tudo envolvendo a Amy, tudo vai estar envolvendo a pergunta, né? Tipo, é uma coisa. O 11 é um arco fechado do Moffat. Olha, eu acho que o Silence, tanto as criaturas esquisitas quanto a ordem religiosa, não são inimigos. Até a Madame Covarian também não é inimiga. Apesar dela agir como uma super vilã, bem clichêzona, né? Esses dois não são. Eu acho que eles são, sim, protetores. Como o próprio o gordinho lá, o Smurf, como é que é o nome dele? Dorian. O Dorian disse, né, que eles eram sentinelas, né, protetores da história, não era isso? Porque eles querem evitar que a pergunta seja respondida. Certo, acontece o seguinte, o nome do doutor não é João, não é Abravanel, não é Demóstenes, não é Asdrúbal. Esse nome, ele possui em si um significado, muito possivelmente é isso que vai acontecer. Aliás, acho que foi o próprio Moffat que disse isso numa entrevista. Ele disse que não é um nome, simplesmente. É um nome que em si causa uma reação em cadeia. Uhum. Um nome é tão poderoso. Ele é o nome em si é a resposta, talvez, para um enigma. Ele vai desencadear alguma coisa no universo. Uhum. É um nome mantido em segredo, não por simples vontade do doutor, mas porque sim, vai alterar a própria realidade. Ó, para vocês verem, vamos voltar um pouco na quinta temporada. Começa com, já tem sido mencionado The Silence Will Fall, né? E hoje a gente já sabe que é o silêncio do doutor, é o doutor morrendo no final da sexta temporada para que a pergunta não seja feita, porque essas pessoas, o medo que elas têm do doutor existir, mas é porque o doutor ele não pode responder essa pergunta. Se a pergunta for respondida, a organização, o silêncio cai. Não, o silêncio não, mas é o silêncio do doutor. Não, justamente, mas se você pensar por esse lado, se a pergunta for respondida, a organização, o silêncio cai, deixa de existir. Tá, mas eu acho que mais do que isso, né? Alguma coisa muito ruim vai acontecer. Sim. No universo. Ou seja, eles não são vilões, eles estão ali realmente praticando o bem. Na cabeça deles, eles estão sim ali numa missão honrosa. Uhum. E aí, como que eles, o que, que eles fizeram para cumprir essa missão? Pegaram a filha da Amy, que tinha poderes de Time Lord por causa da TARDIS, né? E criaram ela com esse propósito. Porque eles sabiam que no Lago Silêncio ela ia matar um bom homem, que é uma coisa que já foi falada desde a quinta temporada também. Só que agora já inventaram que o doutor ainda vai na... como que chama? Nos campos de Trenzalor, né? Assim, a queda do 11º. Que é... Não, a queda do 11. Aham, que é o novo... ele vai bater 4 vezes, né? O que eu acho engraçado é essa ambiguidade de falar The Fall em inglês, porque isso sacaneia demais o público de lá, porque não só dá pra entender que é a queda do próprio doutor, como pode ser, o lugar pode ter uma cachoeira, o lugar pode acontecer isso no outono. Sim. Pode ser uma série de coisas que... O que complica mais ainda a tradução. É. É, mas todo presságio, toda profecia tem um texto enrolado, né? Isso é tão típico que fica até divertido. Pra você ver como o Moffat, ele é muito com as coisas dele, assim, tipo... Ele não quer que ninguém mexa na história dele. Tanto que ele já falou, a história vai terminar lá na frente com a queda do 11º. O que eu vou colocar até lá pode ser encheção de linguiça. Pode ser o que ele achar que tem que colocar. Mas ele sabe que quando tiver o episódio com a morte do Matt Smith, pra trocar de ator, ele fecha o arco dele, fecha tudo e deixa pro próximo resolver o que vai acontecer. Né? E uma coisa que eu achei muito legal é ele, nesse episódio, é a quebra do status quo do doutor. Né? Agora o doutor é dado como morto e eu espero muito que o Moffat tenha a intenção de remeter ao primeiro e ao segundo doutor quando eles não eram tão famosos no universo, né? O doutor podia chegar num lugar que a pessoa ia falar, ah, tá, você é o doutor, e aí? Então, isso eu acho que é positivo pra série. Mas atualmente o doutor também não é não famoso? Não. Assim, ele é conhecido pelos inimigos dele, né? Mas ele chega no planeta. Então, que ele tem de inimigo por aí. Então, mas o Kirk falou uma coisa em off que é legal. Justamente o que vai acontecer é que todos esses inimigos que estão na encolha com medo dele, pensando em alguma coisa, tenho que conseguir alguma coisa pra não ser pego pelo doutor, eles, morreu, já era, posso fazer o que eu quiser. Vai ser anarquia o negócio. Eu acho que esse anonimato do doutor não sustenta por 3 episódios, incluindo do Natal. Porque uma hora ou outra, inclusive no Natal, pode ser que aconteça isso, ele vai ter que salvar alguém de alguma coisa. Tá, mas isso, quem diz, é o Moffat. O Moffat, ele pode escrever a próxima história, ele indo num lugar que... E falar, sabe, o doutor, há uma lenda que morreu há muitos anos, milhares de anos atrás, né? Ou ele chegar e simplesmente colocar planetas onde ele não é conhecido. Acho que, assim, por que que ele se tornou tão conhecido nos últimos anos, as últimas encarnações? Porque os roteiristas, eles queriam que o doutor chegasse e todos os inimigos e todos os povos caíssem de joelho na frente do doutor. Agora, ele mesmo falou, né, eu me tornei muito grande e muito barulhento e tá na hora de eu me esconder, voltar um pouco, né, pra me esconder um pouco. E isso é o que é uma mudança que o Moffat, ele quer colocar na série pra criar outros tipos de histórias. Eu acho que isso aí vai possibilitar ele trabalhar de outra forma com o personagem, trabalhar de forma de talvez voltar a coisas que já aconteceram anteriormente. Ele vai poder retornar a situações que a gente viu, como você mesmo disse, Rod, no primeiro, no segundo Doutores, quando ele ainda estava começando a construir uma fama que, hoje em dia, ele agora na sua 11ª versão, a gente vê, né? Vai poder voltar, é uma forma de voltar. É que negócio, torna-se uma lenda. E a lenda não pode ser morta. E aí tem um monte de coisa, um monte de implicações. E a gente já viu isso em outros lugares. Quadrinhos, então, se a gente for começar a ler, a gente vai começar a perceber, vai começar a ver várias semelhanças com o próprio universo dos quadrinhos, os personagens passaram por essa situação. É, ele pode, a partir da próxima temporada, agir de uma forma mais sutil, ao invés de já chegar quebrando tudo, com o pé na porta, tapa na cara do Dalek. Afinal de contas, ele fez isso na quinta, né? No início da quinta, ele teve que fazer isso, né? Virar pro Atrax, peitar o Atrax. Sabe com quem, do tipo, sabe com quem você tá falando? Olha aí, olha o meu histórico. O cara cagar no pau e sair correndo, né? Esse foi um outro ponto positivo pra mim no episódio, né? Essa mudança de direção que o Moffat colocou. Que eu, assim, diferente do Breno... Ele já tá introduzindo há um tempinho, né? É, ele já falou em entrevistas... Toda essa coisa do Atrax mesmo, se você parar pra pensar, já tem uma certa demonstração da... É, ele já falou em entrevista que ele discute na fase dele, o doutor, ele é maior do que a vida, né, o nome dele. O doutor influenciou milhares de civilizações. O doutor, o Moffat já deu dicas que ele queria que o doutor não fosse tão famoso no universo, né? Isso porque ele colocou diversas vezes nessa temporada o lado negativo do doutor existir, né? A influência negativa de existir uma criatura tão poderosa que antes era conhecido como um benfeitor e depois começou a virar um guerreiro sanguinário. Que é aquela coisa, eu tava lendo uma história em quadrinhos, The Fugitive, que ele tá numa prisão daquela Proclamação das Sombras, e justamente ele tá lá e tem todo um pessoal de diferentes civilizações que foram afetados. Eles citam uma crise econômica entre os Suntarans, sabe? Uma série de problemas em várias civilizações, justamente por causa da influência do doutor. Quer dizer, então, que o doutor agora ele vai continuar viajando com a TARDIS, mas ele não vai mais se apresentar como doutor, não vai mais usar a Sonic Screwdriver, que mais? Eu acho que ele vai fazer isso, só que ele não precisa se apresentar para todo mundo, né? Tipo, ele não precisa... Se ele quer ficar nas escuras. Nas escuras, ele... Sei lá, né? Ajuda as pessoas de uma forma mais escondida, assim, mais sutil mesmo. E só falta, só falta ele trocar a roupa, botar uma roupa mais escura, que ele vai virar o verdadeiro Batman. O que é o Batman se não uma lenda em Gotham City? Ele faz questão de manter sendo uma lenda. Tu vai virar, quer ser o que o Batman é, só que obviamente é a nível galáctico, né? É bem o... Assim, bem não, assim, mais ou menos o que o Batman aconteceu no final do segundo filme do Batman, né? Sim. Que ele some, vira... Ele quer deixar de ser aquela figura conhecida pra ficar nas trevas. Bom, é claro que isso é o que dá a entender com o final desse episódio, né? Espero que o Moffat siga essa linha mesmo. É até interessante porque uma coisa que fazia falta bastante na série era isso de ele assumir outras identidades, ele... ir pra um lugar e as pessoas não... Ah, ele fala, o doutor... Não, ele é o John Smith, né? O John Smith, ele já teve até uma história que ele falou que era o Sherlock Holmes, se eu não me engano, The Tales of Wang Chang, uma coisa assim, com o quarto doutor. É bem... Ele se veste de Sherlock no episódio, muito, muito engraçado. Com o Tom Baker. Com o Tom Baker. Não, ele já foi chamado de Merlin também, né? Então, eu acho que dá pra ir por esse caminho, né? Ele chegar e falar, quem que é você? Sou o John Smith. Acho que é uma proposta legal mudar isso um pouco, depois de tanto tempo. É meio que uma volta à origem, né, do personagem. Sim, é algo que eu acho que o Moffat gosta bem de relembrar um pouco a clássica. E outra coisa que foi batida à exaustão nessa temporada, né? O Dr. Mente. Sim. Uma das principais questões é a idade dele, né? E o tempo que passa. Porque o Sérgio, o doutor, dizia que ele tinha 930 anos. Ele disse que 900 e pouco. Aí passaram 200 anos agora, então ele já tem 1.100. Fica essa coisa assim. A idade dele... É o que o Moffat sempre diz, né? Que ele não sabe a idade dele de verdade. Ele não sabe mais. Tanto tempo já passou, né? Ele não sabe. Ele tem mais que 900, né? E sim, agora até onde isso vai? Né, porque, pensa, nessa temporada já aumentou 200. E tem episódio... Eu já vi audiobook, eu já ouvi audiobook que ele passou, tipo, 700 anos vivendo uma vida num planeta. E, né, ou passou 400 anos preso numa prisão, sabe? Pra ele, acho que teve um outro lugar que eu vi que ele... A primeira biblioteca que ele teve na tarde, ele passou não sei quantos anos arrumando ela. Mas é tipo isso. Você Nossa. Tem, assim... Segundo o doutor, você tem aquela coisa do diário dos 200 anos. É 200 anos, eu acho que é. Posso estar confundindo. Aí depois disso, você tem meio que perdido. Porque o sétimo, disse em 1932, eu acho. 35, alguma coisa assim. O sexto também diz que tem mais que 900. Mas quando você volta pra série atual, o Russell T. Davis colocou o nono e o décimo pra dizer que tinha 904, 906 e tal. Ah, mas... É... E aí já você já cria a teoria de que o doutor não sabe a idade mesmo, diz qualquer idade. É, que eu acho que é bem por aí. Ele não consegue perder a conta já. É difícil, né? Perdeu a conta. O que mais que a gente pode falar do episódio? Ah, eu vou dizer que eu gostei muito do Dorian, aquele alívio cômico da cabeça dentro da caixa. Falando do Wi-Fi, né? Perguntando do Wi-Fi, aquilo foi muito divertido. Foi um momento bem engraçado do episódio. Gostei muito, gostei do lance do xadrez, da aparição do Dalek, da junção de tudo. Mais uma vez apareceu o personagem do Winston Churchill. Gosto daquele ator. Que eu vou encontrar ele daqui 2 semanas. Isso, vai, humilha, vai, pisa, vai, vamos lá, né? Eu gravo uma vinheta pro Universo Who com ele. É, né? O Steve Wozniak é que me deve uma vinheta pro Reto Computaria, mas tudo bem. Voltando, gostei da coisa do episódio, dessas coisas. Eu, novamente, fiquei engasgado com o final, como o Breno também ficou. Eu achei a forma muito simplista, a resolução mas, muito simplista. Tudo bem, eu acho que a ideia era justamente essa, fazer uma coisa... é justamente uma faca, cara. Eu acho ele falou na entrevista antes do episódio ser transmitido. Eu vou responder todas as perguntas, menos uma. E é assim que eu sou. Qual que ele não respondeu? Doctor Who? Não, é o nome do doutor. Justamente. Quem é o doutor? Mas não é verdade, porque ele não respondeu por que o doutor no Let's Kill Hitler ele chega com aquela roupa da festa. Mas aquilo ali justamente... Não precisa, não era pra ser respondido, né? Ele deve ter jogado pro alto pra fazer confusão nas nossas cabeças. Para nós fãs que gostamos de sentar e discutir sobre Doctor Who, pra chegar e ficar encucado com isso. Ele, com certeza, eu imagino que ele fez isso pra pegar no nosso pé, pra fazer o que tem assunto. Eu tenho certeza que se a gente voltar até a quinta temporada, vai ter coisa que se perdeu no meio do caminho. Eu gosto do jeito que o Moffat escreve. Eu acho que ele deixa muito pouca ponta solta. Mas ele deixa a ponta solta. E ele deixa de propósito e não tá nem aí se alguém achar ruim. Sabe? No finale da quinta temporada, quando acho que a Riversong tá na TARDIS, aparece uma voz falando Silence We Fall. E ninguém falou o que é aquela voz. Uhum. Apareceu no próprio episódio, no finale da quinta, marcas no chão da casa da Amy, quando eles descobrem lá que tudo foi criado a partir das lembranças da Amy, também não falaram quem que era. É pose dos Daleks. É o que eu imaginei, mas não falaram, né, o que era. É. Assim, perguntinhas que você pode responder o que você acha que é, você pode dar a sua interpretação, mas não é assim... Mas eu acho que isso que ele gosta, que justamente deixar algo aberto pra você pensar sobre, no que ele pensar sobre pra responder em volta do que ele já digamos assim, já mostrou. Uhum, mas aí acaba que vai chegar uma hora que você vai encher o saco, porque você vai falar, putz, por que que ele apareceu no episódio vestido com a roupa da festa da Amy? Sabe, você vai acabar desencanando de procurar resposta, porque você sabe que não tem resposta. É, isso aí mesmo é uma coisa que ele podia ter respondido, né? O que ele fez no tempo que tá envenenado, aquilo da da interface da TARDIS ter falado Fish Fingers and Custard. O que significaria aquilo, né? Ou seja, tá criando perguntas que ele não tá nem fazendo questão de responder. Não sei se isso previsto no roteiro já, ou se realmente ele tá passando. Eu acredito que ele não esteja passando por cima. Eu acredito que vai ser respondido no futuro, mas vai ser respondido quando já não tiver mais interesse nenhum no público em ser respondido essa questão. Então, mas eu acho que até a última temporada do Moffat, ele pode voltar a coisas que aconteceram na quinta. Porque é uma grande história que o Moffat tá escrevendo. O que, infelizmente, é um problema pra audiência da série. Mas porque... Eu acho que ele não deve voltar, não. Eu acho que ele não vai voltar. Porque a Amy é parte importante na história. É aquela coisa, aquela sensação de Lost, cara. Que me dá às vezes, né? Ele... Querendo ou não, dá essa sensação. Justamente por isso, de passar duas temporadas, você pergunta da quinta ainda e tal. Mas ainda assim, tem certas coisas que... Eu acho que são pequenos detalhes que vão desgastando um pouco. Eu concordo. Todo mundo falava na quinta temporada, era o que todo mundo falava nos fóruns, tudo, as teorias, era que a casa da Amy tinha 2 andares por fora e por dentro tinha 3, que isso pode ter sido a nave pousada. Ou seja, foi uma coisa que... Eles não responderam. E agora, se ele responder agora, vão falar, who cares? Não tem interesse mais. Eles não responderam porque que o silêncio tinha a TARDIS que tava na casa lá do Craig. Não, é isso. É muita coisa que vai ficando pelo caminho e que mais tarde ele pode tentar juntar numa grande resposta que vai ser uma revelação bombástica que todo mundo vai ficar, ok. Agora eu não queria saber isso há 2 anos atrás, agora eu não tenho mais interesse. A impressão que eu tenho é que esse doutor, ele nasceu com uma história com começo, meio e fim, né? Tudo que acontece na vida desse doutor é fechado naquilo, né? A Amy, ela apareceu com um propósito que deve se estender por toda a vida do 11º. O Craig também é um personagem que apareceu com um propósito que vai fazer parte, sabe? Duvido que coisas que vão acontecer com esse doutor vão ter repercussão no 12º, por exemplo. A Amy, ela não vai existir depois do Matt Smith. Mas é a mesma coisa com 11º, né? Não, porque a Rose, ela foi do... todos os Companions, assim, da clássica, elas... Teve hora que ela passava de um doutor pro outro. Teve acontecimento, teve acontecimento que acontecia num doutor que refletiu pra outros, né? Que foi pra frente. Mas essa questão A primeira vez que o doutor foi escrito de uma forma que, quando ele aparece, acontecem coisas que só foram acontecer porque ele existiu. Companions que só foram existir por causa de uma coisa muito específica dessa história, né? Parece que é uma encarnação que existe, assim... Eu acho que é um pouco de muita megalomania do Moffat de falar, o meu doutor, ele tem começo, meio e fim e universo próprio. É isso que essa impressão que eu tenho. Por isso que eu acho que, até o final, ele pode voltar em coisas da quinta temporada. Não que eu ache ótimo isso, eu acho que cansa mesmo. Eu acho até, olha, uma coisa que você, Rod, defende muito é que o doutor é um homem muito inteligente, não é? Mas ele não se dedica muito aos mistérios que envolvem os seus companheiros, aos mistérios dos episódios que com pontas soltas. Ele não se dedica, ele não tem interesse nenhum em pesquisar isso. Se a gente fosse analisar o personagem por esse prisma, eu acho o doutor uma pessoa extremamente desinteressada nos mistérios que o cercam. Android, ele só resolve o mistério no final da temporada. Android, lembre-se, ele é um homem vaidoso dentro de uma caixa azul. Ele não se definiu assim pra Amy no God Complex? Maluco. Fala isso pro Rod, que é ele que fala. Não, o doutor é fodão, não sei o que, é fodão. Mas eu acho que ele não, sabe não, que ele não, resolve, ele resolve tudo. Acho que da maneira como ele é. Não, assim, é diferente uma pessoa que não se importa de uma pessoa que ele tá pensando nas coisas e não tá mostrando ele pensando. Essa temporada mostrou que o doutor já sabia da Amy clone Ganger muito antes dele dizer que ele sabia. Então, é essa que, pelo menos eu digo, dessa encarnação. É um doutor que mente, é um doutor dissimulado, é um doutor que se faz de desinteressado, mas Quanto menos você espera, ele aparece com tudo na mão. É isso que às vezes fica até chato e como vocês mesmos falam, assim, fica simplório. Né? O doutor, ele aparece ele todo triste, indo pra morte, e de repente, com um estalo, ele resolve tudo. Bom, eu só fico triste porque com a conversa que a gente tá tendo aqui hoje, eu ainda vou ter que aguentar a Amy durante mais duas temporadas. Mesmo que ela apareça só de vez em quando, ela vai ter que ir até 2013 nessa série. Mas é assim, né? Agora, desde a volta da série em 2005. É, sim, é verdade. A Rose apareceu primeira, segunda e quarta, especial. A Dona apareceu na quarta nos especiais. É. A Marta apareceu na terceira e na quarta nos especiais. Mais alguma coisa a acrescentar? Gostei dos tapa-olhos. Gostei dos tapa-olhos, mas eu achei que era justamente, não era bem uma coisa tecnológica, eu achei que era mais uma coisa de relacionada a você simplesmente poder ver os Silence com tapa-olho, não sei. Como se fosse alguma espécie de olho. Ué, mas é... Mas não, é ligado ao cérebro e tal, mas eu achei que era tipo uma lente, vamos assim dizer. De certa maneira não deixava de ser, né? Mas gravava na mente a imagem de um Silence. Achei legal essa explicação. Uhum. É. Eu gostei também. Aí explicou por que todo mundo tinha, né? No final das contas. É. Agora foi só vocês, não outro sei momento se. Eu... Pode falar. Agora não sei se foi só vocês na hora que eu caí, se eu tiver falado, Rod, por favor, corte isso fora do corte final do episódio. Eu achei uma coisa estranha o doutor mudar completamente de atitude quando ele soube da posição do fato da morte do brigadeiro. Foi bom, foi legal, como a gente comentou, gostei de ter citado, mas eu achei muito estranho ele mudar, assim, do homem que está lutando desesperadamente pela vida, quando ele sabe da morte de um amigo que ele não tinha dado conta, pronto, ele se entregou completamente. Ah, mas ele sabia desde o começo que aquilo era um ponto fixo no tempo, no espaço e... Quer dizer que a morte do brigadeiro desestimulou ele a lutar contra isso. Sim, mas é em termos, né? Porque quando ele viu a chance de lutar... Sim. Assim, ele sabe que... Ele sabia que ele tinha que morrer. Ou que, na verdade, não é que ele tinha que morrer, mas que a Riversong tinha que matar... Alguém naquele lago e tinha que ser, entre aspas, ele. E que todo mundo tinha que saber que ele morreu. Uhum. Então acho que... Eu acho que foi mais esse negócio de aceitar que cada um tem a sua hora. Porque ele fala, né? Eu cansei de correr e cansei... Até então ele não tinha feito aquele negócio de... Ele não tinha falado com o pessoal do Tesselect, não tinha feito nada. Aí, quando ele vê um amigo morreu, ele, todo mundo morre. Eu vou acabar morrendo mesmo? Então, pra que eu vou ficar lutando contra isso se eu posso aceitar logo e fazer as coisas certas? E não foi a primeira vez que o doutor ele encarou a morte de frente até o último minuto, quando ele viu um jeito de escapar, né? Assim, outros doutores, eles tentaram, eles tiveram momentos em que eles sabiam que iam morrer, assim, lembrando do Tennant, né, do próprio Tennant, quando ele virou o Matt Smith, mas você viu que tinha momentos que ele tava, aceitou a ideia de morrer, e logo no momento seguinte ele viu, putz, vou lutar, né, ainda tem uma chance. Você ia falar alguma coisa? O que vocês acharam do momento da Amy com a Covarian? Foi divertido. Amy Beres não me convenceu muito, não. No momento Chuck Norris do Rory de novo, né? Não, o do Rory eu gostei. Eu acho que o Rory, quando ele vira Beres, é mais legal. Ele convence. Convence mil vezes mais do que a Amy James Bond. O que eu acho engraçado é que a Amy, depois conversando lá no quintal com a River, ela fala assim, nossa... Eu sinto um peso na consciência porque eu torturei e matei a Madame Covarian. Ué, ela não se lembra que matou um monte de Silences, não? Ela não se lembra que quase deu um tiro na cabeça da própria filha? Disso ela não lembra, né? Isso é que me irrita no seriado, cara. Isso é que me irrita. Porque ela tem, assim, um peso na consciência por causa da Madame Covarian. Mas não se lembra dos outros absurdos que ela cometeu na série. Isso é que eu falo, cara. Essa falta de lógica dentro do personagem, sabe? Personagem mal escrito, mal atuado. Nossa, eu não consigo entender essa Amy. Eu acho uma porcaria de personagem, muito mal escrita, muito mal interpretada. É uma coisa incrível, incrível. Só eu que fico... Eu fico até fora de mim quando eu penso na idiotice que é essa personagem. Calma, calma. Amigo, amigo. Mas eu tô calma. Falando uma mentira, cara. Eu tô falando mentira. Ah, mas a Amy é bonita. Você concorda. Adorei a expectativa, Royal. Fantástico. Cara. Eu tava assistindo. Já que falou, vamos falar em termos masculinos, se for o caso correto, vamos na boa. Ela é bonita, mas não é gostosa. Pronto. Eu fui assistir esse episódio na casa de um amigo, pra assistir em TV grande e tal, etc. Aí, um que nunca tinha assistido a série inventou de assistir, vou assistir também, não sei o quê. E a primeira coisa que ele reparou no episódio foi a Amy. Nossa, ela é linda, não sei o quê. Ficou doido com ela. Das companions, das assistentes, essa, pelo menos dessa retomada, é a mais bonita. A mais bonita, baixou, né? Baixou tudo só por causa dela. Baixou todos os episódios. Eu não acho a Rose bonita. A Rose é meio dentucinha, cara. A Rose tem um problema, que é o problema da Billie Piper. Que tem episódio que ela tá com cara de traveco e tem episódio que ela tá muito bonita. Mas não, aí cara, ela tá com cara de traveco. Eu tenho uma amiga, tem um casal de amigos que tentam começar a ver Doctor Who e queriam começar a partir do início, na época do nono doutor. A esposa do casal fala pra mim, olha, eu não consigo ver porque não convence. Aquela atriz tem cara de puta pra mim. Tem cara Já de me disseram isso certa vez. Ela tem cara de prostituta. Não rola. Disseram que ela e a mãe dela tem cara de prostituta. Baratas. É, o pior é que as duas fizeram papel de puta, né? A Billie Piper faz puta no Secret Diary of a Cowgirl e a mãe dela fez uma puta em Ashes to Ashes. Uhum. É verdade. É verdade. Então, encaixou. É, mas a gente falou isso pra mim, da Billie Piper. Então... Ah, e por outro lado, a Marta faz papel de juíza, não advogada. É. O quê? Como Law é que é? Norton. A Marta? Law and Order UK, ela é juíza. A Marta Jones... Colega do Quinto Doutor, né? É, verdade. O Quinto Doutor é o campeão de, digamos assim, relações depois da retomada. Olha... Não, assim, eu acho que a Karen Gillan caiu no personagem também por principal motivo também é porque precisava ter um atrativo visual para trazer novas pessoas para assistir a série. É como as Bond Girls, né? Já que ela citou Pond, a Emilia Pond, né? É como as Bond Girls. Estão lá para serem bonitas, atraentes e serem salvas pelo herói no final da história. Ah, mas você tá pedindo que elas atuem também? Ah, atuem mas o casal Amy e Rory, eu sou fã deles. Não, funcionou como bem. Como casal, como... Eu acho que funcionou bem, mas eu acho que funcionou mais pro mérito do Rory do que da Amy. Concordo. Acho ele trabalha bem, ele é muito superior como ator. Uhum, tanto que ele tá fazendo o Fausto lá no... Sim. No Globo e eu vi resenhas muito boas. Da eu vi uma resenha de justamente uma brasileira. Lá no Doctor Who Brasil, ela teve a chance de ver. Eu fiquei com vontade de ver essa peça. Eu já vi essa peça uma vez com o Abu Janra, que é um puta ator também. Oh. Assim, que eu gostei. Eu veria o Rory no papel de... Acho que ele faz o capeta, né? Eu acho. Ele faz o Mephisto, se eu não me engano. Enfim, voltando pro Doctor Who. Que mais a gente tem mais pra acrescentar? Podemos ir pra nota? Área 52, dentro da pirâmide. Achei isso engraçado. Com a baita bandeira americana na pirâmide. Achei isso engraçado. O Dr. Cabeludo. A morte do Gentok, o que vocês acharam? O quê? A morte do Gentok. Ah, lá nas catacumbas. Isso, as caveiras dos monges. Ah, divertido. Ah, Indiana Jones. É, aquilo foi total Indiana Jones. Eu gostei do clima, eu gostei do doutor. Eu já falei, assim, o doutor ele entra lá e faz e pega a cabeça do gordão azul e... Mas ao mesmo tempo o doutor morre de medo das caveiras, isso eu achei interessante. Ele se borra de medo das caveiras. Quando as caveiras vêm, viram na direção dele, começa a andar naqueles pulinhos, abrindo, fechando a boca lá, ele se apavora, pega a chave de fenda sônica e aciona lá pra fechar tudo. Uhum. Ele olhando assim por cima do ombro, assim, meio assustado. Achei isso engraçado. É, eu gostei do personagem interpretado pelo Mark Gatiss. Eu acho que foi um flavor a mais, assim. As façãs dele na série. Eu gosto dele. por não. causa do, dos outras coisas dele, né? Do Sherlock, da Liga dos... por fora, sim. Da Liga dos Senhores. Eu acho que como o Mark Gatiss, ele funciona muito melhor como ator dentro do Doctor Who do que como roteirista, porque os episódios dele geralmente deixam muito a desejar a resolução final, o próprio plot em si. Breno. Oi. Que você tá quieto? Não, porque eu não gostei muito do episódio. Ele não gostou do episódio. Tô meio introspectivo em relação a... Breno, o que que tá acontecendo com você, cara? Fala, cara. Você ficou triste? Rapaz, né, acho que foi essa segunda metade da temporada. Não sei. Oh, a temporada... Eu vi que você acha que prejudicou muito a temporada, essa divisão. É, não sei se foi a divisão e não sei se o Moffat ficou perdido com o final de uma parte só. Eu não sei se ele ficava mais confortável com o final de duas partes, ou episódio de duas partes, como ele tá acostumado. Mas não sei o que foi. Acho que não funcionou esse finale. Você achou que a Good Man Goes to War, como finale, foi melhor? Como finale de mid-season foi bom. Foi muito bom. Eu gostei do episódio. E gostei também da volta do Last Kill Hitler. Eu gostei do episódio. Mas o finale em si, o casamento de Riversong, eu não gostei. E acho que a temporada toda não funcionou. Dessa temporada, o arco dela, eu acho que não funcionou muito bem. Eu salvo alguns episódios dessa temporada. Salvo o primeiro episódio. Por exemplo, Dr. Wife, depois Good Man Goes to War, Let's Kill Hitler e o da Amy. Eu achei essa temporada mais concisa. Eu achei que, assim, com certeza o Matt Smith tá melhor, porque ele já tá bem mais à vontade com o personagem. A gente já tá mais à vontade com o doutor dele, o doutor do Moffat. E eu achei que, como essa temporada teve também começo, meio e fim, tirando uma coisa ou outra que, assim, umas perguntas que não foram respondidas, pontas soltas, eu achei mais concisa, mais coerente do que a temporada passada, que era a primeira temporada de todo mundo. Eu acho que o Moffat já passou do ponto de megalomania dele de toda a temporada, todo final de temporada, ele querer reescrever o tempo, reescrever a história. Eu acho que ele já pode partir para uma coisa mais bem elaborada do que isso. Acho que um problema dessa temporada foi que uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo que eu indico pra começar a assistir é que Doctor Who é uma das únicas séries que só melhora com o tempo. A cada temporada ela vai ficando melhor. E essa temporada eu não posso afirmar isso de novo quando eu for falar pra alguém. Não foi uma temporada que foi melhor que as anteriores. Não foi A quinta foi melhor, de fato. A quinta foi melhor do que a sexta temporada. Mesmo tendo mais episódios ruins em si, a sexta temporada e a quinta teve, acho que, 3 ou 4 episódios que eu não gostei muito. Essa temporada foi muito... Sabe aquela... quando você assiste um filme e você tem a sensação de que podia ser melhor quando acaba? É exatamente esse fechamento dessa temporada. Porque você vai tendo uma sensação de agonia enquanto tá assistindo. Você, putz, não. Mas eles vão consertar isso aí já. E simplesmente não veio. Não teve esse consertar já. Ao meu ver, é basicamente isso, né? A quinta temporada, os episódios individuais dessa temporada, eu não gostei muito do Piratas, não gostei do menininho, das bonecas. Mas, em relação à temporada anterior, os episódios individuais foram piores, eu diria, nem tão bons, né? E o arco tomou muito espaço. Eu achei legal, mas eu esperava mais a conclusão. Eu achei que o arco tomou muito espaço também. Mas o problema não foi nem esse. Eu achei que o problema foi mais que os outros episódios não tinham mesmo um nível bom mesmo. Então, é porque essa temporada serviu pra contar sobre o personagem da Riversong e pra contar essa história da morte do doutor no primeiro episódio. Sim. Então, eu achei porque, na minha opinião, isso que prejudicou isso que vocês estavam falando da temporada acrescentar, né, e ir pra frente. Ela voltou no começo, né? Que foi daquele momento lá que o doutor, entre aspas, morre. Eu tive essa impressão de que a temporada, ela não acrescentou tanto por causa disso, mas eu gostei dos episódios do retorno, da segunda metade. Eu gostei do Night Terrors, eu gostei do The Girl Who Waited, eu gostei do Closing Time, eu gostei do... The God Complex. Eu acho que o único que eu não gostei mesmo foi o dos piratas. Eu achei os episódios da segunda temporada, da segunda parte, melhores que os da primeira. Porque eu não gostei dos piratas também. E eu interrompi aí, desculpa. É, pode falar. E eu achei que os Gangers também não foram muito bons. Dessa segunda parte, só critico o episódio do Night Terrors. Sabe, eu espero que na próxima temporada o Moffat ele faça mais episódios parecidos com o The God Complex e o Closing Time. É, são episódios que só tem a sua própria história, não tem uma, acho que são episódios que não tem uma grande contribuição para todo o arco, mas são episódios divertidos, interessantes. Eu gostei dos dois. Até o Night Terrors eu achei um episódio legal, mesmo apesar de ser um episódio do Mark Gatiss, que normalmente, na minha opinião, ele não acerta a mão com o Dr. Who. Os episódios que ele faz, no geral, não são bons. Mas mesmo esse eu gostei. Talvez seja porque também quando tá lá o Daniel Mays fazendo o Alex, né, e eu... Me amarro no ator, adorei o personagem que ele fez em Ashes to Ashes, talvez também é isso. Não, também. O ator tava ótimo no papel. Não, achei assim, eu gostei do episódio, achei até um episódio legal, melhor do que a média do Mark Gatiss. Não que o episódio tenha sido exatamente espetacular, é porque a média do Mark Gatiss, na minha opinião, é péssima. É muito ruim a média dele. Tá, é, Android. Eu acho que episódios, eu não tô querendo fazer essa comparação entre episódios... separados do arco e episódios relacionados ao arco. Estou apenas falando de qualidade. The God Complex e The Doctor's Wife são episódios extremamente interessantes porque exploram a mitologia do personagem, exploram a psique do personagem. Eles são muito mais significativos realmente do que esse episódio que a gente está comentando hoje, o casamento ao River Song, né? Esse episódio de hoje realmente não tem significado como esses outros que eu falei. Ele não explora nada, ele apenas fecha um arco, porque ele é obrigado a fechar o arco. Mas não tem impacto emocional nenhum. Talvez seja esse o problema do episódio em si. Ele pode ter sido divertido, mas emocionalmente não teve impacto nenhum. Porque obtivemos a resposta do que tinha acontecido no Lago Silêncio. Simplesmente foi um truque do doutor. Aí talvez por isso é que tenha parecido tão pouco impactante. É porque foi simplesmente um truque. Ele nos aplicou um truque. E o engraçado é que agora, meio que a temporada toda, ela parece que foi zerada, né? Porque ela começa com a morte, termina com a morte, e agora, na próxima temporada, vamos observar o que acontece após. Finalmente, vamos observar o que acontece após a morte, com esse doutor Stealth, né? Vai se tornar agora. É, por isso que, sabe, é como se quase não, se não tivesse tido essa temporada, né? Porque o doutor... O que acontece? Ele morre, só que na verdade é a nave, e ele sai lá, antes de tacarem fogo nele, ele sai e vai embora. Né? Então, praticamente essa temporada foi muito descartável. Parece até que isso é um modo de operar do Moffat, porque ele pega a temporada passada, tem esse negócio de, vou mexer com o universo inteiro, vai mexer com o tempo inteiro, mas no final... Zero tudo, foi como se nada tivesse acontecido e tá tudo bem. É. Não teve carga dramática. É. Concordo. Eu acho que quando a gente estiver gravando o último episódio do Moffat, a gente vai ter que fazer um episódio tipo da era Moffat, né? Porque parece que vai uma saga do Doutor, né? Uma grande história. E é justo, né? É justo, porque ele escreve dessa maneira. Então, realmente, deveria sim ser feito isso no final do ciclo. Né? Eu acho que vai ser... Porque a gente sempre pensa, vamos falar desse episódio, só que a gente tem que ver como que o Moffat vai escrever o próximo pra ter uma base pra falar desse. Aí, putz, a gente tem que... Pra falar dessa temporada, a gente tem que ver como que ele vai continuar, né, a próxima. E fica muito atrelado com o que o Moffat vai fazer em seguida. Então a gente não. É difícil ter uma nota certa sobre um episódio, porque o episódio é um começo ou um final de um arco menor, dentro de um arco maior, que é dentro de uma saga maior. Né? Coisas que o Moffat faz, né? A megalomania do Moffat cria. Então, eu vou pedir para vocês a nota do episódio. E a nota da temporada, da sexta temporada. Começando com o Breno. Bom, eu deixei bem claro aqui que eu não fui muito com a cara do episódio. Eu acho que, de autoria do Mofá, esse episódio foi o pior dele, o menos melhor, né? Porque o pior dele não é melhor que muitos outros. Não respondeu muita coisa, não aprofundou no que devia aprofundar para solucionar os mistérios que ele mesmo criou ao longo de duas temporadas. Eu acho que o episódio ofereceu uma solução muito preguiçosa, muito rápida, simples para o problema da morte do doutor, que foi trabalhado desde o início da temporada. E é isso, fica a esperança de, na próxima temporada, ele conseguir reverter esse quadro. Mas eu acho que até o próprio ambiente que ele criou, dessa do doutor indo para o anonimato agora, ficando mais por baixo dos panos, eu acho que não vai se manter por muito tempo. Então, pro episódio, eu daria nota 2. E pra sexta temporada, eu daria nota 6. De 5. De 5, tu daria nota 3 pra temporada. E pro episódio, dois nota 2 de 10 você deu? Não, 2 de 5. Ah, tá. Porque eu gostei muito da ambientação do universo alternativo que ele fez. Poderia ter dado um bom episódio naquele ambiente. Mas do ambiente mesmo, das pessoas que estavam no universo alternativo, eu não gostei da M alternativa, da organização, da resistência contra o Silence, eu não gostei daquilo. E gostei também da trilha sonora. A trilha sonora foi excelente, como sempre. É, Ricardo? 3 pro episódio. Eu daria até mais, mas o final foi meio broxante. Então eu vou dar 3. Achei divertido as coisas, como aconteceu. Gosto da maneira como o doutor resolve coisas e faz ao longo do episódio. Mas, como já deixei claro, também não gostei da maneira como ele foi como o episódio foi concluído. Foi meio broxante. Ou foi... murchou. Pra temporada, pergunta difícil. Ah, vou dar 3,5 pra temporada, não merece 4 não. Teve episódios muito bons, episódios que eu gostei, mas teve alguns que foram realmente muito chatinhos. Teve na primeira fase o dos piratas, aquele duplo, foram episódios bem chatinhos. Nessa aí o Night Terrors é legal, eu gostei do God Complex, Closing Time também foi legal... Assim, The Girl Who Waited foi, foi legal, não foi. Pra mim não achei nada espetacular, foi bonzinho. Tá 3,5 pra temporada e pronto. Deixa eu parar de enrolar. Matheus? Eu vou dar 3,5 pro episódio. Não, vou dar 4 pro episódio. Porque, em comparação, eu diria que eu esperava mais do episódio. Eu esperava uma coisa mais. Ficasse mais e que ao mesmo tempo fosse, de certa forma, mais grandiosa. Foi um grande truque do Doutor e do Moffat em nós. O final. Mas eu acho que justamente era isso. Eu esperava uma explicação melhor, algo maior. Mas eu adorei o final, a coisa toda da pergunta, eu gostei. Eu tenho esperança de que o Mofá vai acabar responder essa pergunta e vai fazer uma coisa grandiosa. E pra temporada eu vou dar uma nota. Eu vou dar 4 pra temporada se eu for parar pra comparar com todas as outras. Beleza. Porque teve muitos altos e baixos, muitos episódios. Deixa eu ver. Pra mim, o primeiro. O episódio duplo que começou a temporada foi muito bom. Eu acho que o Hitler também foi muito bom. E eu só não gostei mesmo dos episódios dos Piratas, do Night Terrors. E eu achei o episódio dos clones bem regularzinho. Beleza, então. Kirk? Acho que o episódio em si eu daria 3,5. Porque apesar de todos os problemas que a gente já falou, foi divertidinho. Teve um fechamento do que a série propôs no começo da temporada. Mas, mesmo assim, deixou muito a desejar perto do que podia ser. Podia ter sido muito maior. Não que essa megalomania do Mofa nesse episódio não tenha sido elevada a níveis extremos, mas que, enquanto ideias em si, parece que ficou faltando. Eu acho que, e pra temporada, levando em conta, deixa eu ver aqui, todos os episódios, eu daria um 3... Justamente porque, como o Matheus, eu acabei comparando mentalmente com as temporadas passadas e não foi muito boa, não. Foi aquele negócio que eu tinha falado. Geralmente, quando eu apresento a série para as pessoas, eu falo que é uma das únicas séries que ela só vai melhorando com o tempo. E essa eu não pude falar que é uma temporada melhor que a quinta. Android? Bom, foi como a gente falou, foi divertidinho. Mas não teve a carga dramática que merecia. Eu entendo essa frustração com o truque do doutor, né? De estar lá, mas não ser morto. Eu acho até que o episódio, ele bem que poderia morrer com esse gancho para a próxima temporada até. Ao invés de explicar que ele estava dentro da Tesselecta, ele poderia ter mostrado isso talvez só na temporada seguinte, acabando essa temporada com a morte dele, de fato ali, sem explicação, deixando esse mistério. Portanto, meu Deus, o que vai acontecer? O doutor agora está morto, o que vai acontecer na próxima temporada? Entende? Seria até mais interessante, seria mais dramático, teria mais carga emocional assim. Do jeito que foi, ficou meio pasteurizado, realmente, não teve grande importância. Não acho que tenha sido um episódio ruim, mas para a conclusão realmente do arco, foi frustrante. Eu daria uma nota 3. 3. Até que não é tão ruim assim. Nota 3 não é tão ruim. Eu vou ser dando nota 3. Você gostou? É. Pois é. Ah. Né? O quê? Você esperava menos? De você, com sim. Com certeza. Eu dei 3. Ah, pois é, né, cara? Não, vocês querem então ficar felizes? Eu posso? Não, não, não, não. Não, não, não. Dá a nota da temporada. Não, eu gosto das pessoas felizes ao meu redor. Eu posso abaixar a nota. Depois o pessoal vai reclamar lá nos comentários. Vai dizer que eu tô me vendendo, alguma coisa assim? Esse Android só sabe reclamar, não, parece que não gosta da série, não sei por que ainda assiste. Mas aí, cara, tem uma coisa muito importante que a gente pode discutir até, abrindo um parênteses aqui. Toda vez que você fala que é fã de alguma coisa, isso daí já é perigoso. Sabe por quê? Porque fã vem de fanático, né? E o fanático é uma pessoa que não prima muito pela inteligência. Fanático é uma pessoa que eleva aquilo a tal modo que não tem crítica, ele não consegue criticar o próprio objeto de fanatismo. Por isso que às vezes eu discordo muito de certas notas de vocês, mas eu não quero com isso criticar vocês. Mas veja, não se deve ser fã de nada. Você não deve ter esperanças ilimitadas sobre uma coisa. É até por isso, talvez, que o episódio de hoje tenha sido frustrante para as pessoas, né? Porque a fé de vocês era enorme. Né? Uhum. Talvez por isso que não me decepcionou tanto, eu já não estava tão esperançoso. Eu concordo, eu não sei agora quem que falou isso, mas eu concordo sim que o arco passado, a temporada passada, foi mais interessante, sim. Eu achei esse arco mais fraco. Achei mais fraco mesmo. Apesar de ter episódios que eu tenho, que eu gostei bastante. Mas enfim. Agora a nota para a temporada. Eu gosto dessa nota, 2,5. Tá, beleza, beleza. Bom, eu vou dar 4 pro episódio. Que eu como episódio eu gostei bastante. Independente se ele fechou um arco ou fechou a temporada, eu gostei como episódio fechado, assim, independente do que ele significa. E pra temporada, 3,75. Nossa, você parece eu dando nota pra aluno. eu acho que 3,75, assim, na minha cabeça, colocando os prós e os contras, eu acho que merece isso. Breno, você quer falar mais alguma coisa? Quero sim. A nota que eu dei pro episódio de nota 2 foi baixa, não pelas falhas somente que eu apontei, mas também pelas deixas que ficaram para a próxima temporada. Tanto a do Doutor nas Sombras, como eu já disse, eu acho que não vai se sustentar por muito tempo, como essa questão da pergunta também, que já tinha sido trazida desde da volta da série da mid-season, né, da pausa que teve, e que eu acho que não correspondeu às expectativas também. Eu acho que ficou uma coisa meio óbvia, meio dã, uma pergunta. Não sei se foi só impressão minha ou se mais alguém ficou com isso. E eu acho que a partir de agora também o Moffat tem que ter cuidado, porque ele já vai ter 2 temporadas nas costas para poder ser feita a comparação. Então eu dei a nota baixa também para a temporada e para esse finale, em comparação com o trabalho que ele tinha feito na 5ª temporada, que eu achei um bom finale e uma boa temporada. Beleza, bom, a gente vai ter o especial de Natal e a próxima temporada para continuar falando dessa fase do Moffat, né? Assim, a gente ainda tem que gravar mais episódios da fase do Russell T. Davis. Então a gente vai ter oportunidade de voltar, rever os episódios daquela fase do Russell T. Davis pra discutir, né? Pra comparar. A gente pode comparar agora os dois, assim, mais. A gente tem mais material do Moffat para comparar com o Russell T. Davis, né? Acho que vai ser legal isso. Oi, gente, olá, aqui é o Di Benedetto. Vim aqui para comentar sobre o season finale, né? The Wedding of River Song. Episódio espetacular, explodiu minha cabeça. Acho que só o Moffat mesmo para escrever um episódio desse. né, mil reviravoltas e coisas mirabolantes, e eu gostei muito, né? Tem gente que não gostou tanto da sexta temporada em comparação com a quinta, mas eu gostei, eu não tenho muito o que criticar, assim. Na verdade, esse episódio, enquanto o Mid-Season, né, A Good Man's Goes to War, me lembrou um pouco The Big Bang, né? Lá na quinta temporada, no sentido de ser um episódio épico e tal, esse The Wedding of River Song, ele me lembrou mais o Let's Kill Hitler, no sentido que é um episódio que acontecem milhares de coisas ao mesmo tempo e tem várias reviravoltas e não para de vir, e é assim, é uma coisa, acho que não sei se é típica do Moffat, mas é que só ele consegue fazer. É muita fanboyzice, né? Mas eu acho que realmente o cara é um roteirista muito bom e não tem o que falar. Só ali, de repente, um pouco no final do episódio, né? Aquele negócio do doutor usar o Tesselecta, né? Quer dizer, ele acaba enganando o próprio tempo que ele morreu, fica uma coisa meio estranha, né? Mas, cara, é o doutor, né? Faz parte do personagem. Eu acho que em Doctor Who você não pode ligar muito pra soluções mirabolantes ou respeitar a cronologia, e eu acho que a série é pra esculhambar com espaço-tempo contínuo mesmo, né? E olha só, eu acho que deu um fechamento legal pra série, deu um fechamento legal pra história do Rory e da Amy, pra história da River Song. E, cara, o negócio da última pergunta, que eu achava que ia ser um negócio meio Douglas Adams, ele usou o próprio título, né, da série, né, a pergunta que está na frente de todos, né, Doctor Who. Cara, assim, Mofa, vai, alguém entra com aquele barulhinho de censura, se puder, por favor, porque não tem como, cara, assim, então a gente fica aguardando a sétima temporada, né, mas, pô, muito boa, muito boa essa sexta temporada aí, gostei bastante. Eu acho que eu discordo um pouco dos comentários, às vezes, no universo Wu, né? Por exemplo, The Beast Below e qual outro episódio? The Curse of Black Spot, vocês desceram o pau, eu achei episódios super divertidos. E, bom, eu gostei também da entrada do Harold Stricker aí no site, porque ele é bem rabugento, né? Eu acho que ele faz um contraponto legal, né? Com os outros podcasters aí, espero que ele volte aí nos outros podcasts. E, assim, né, eu só acho que realmente Doctor Who é uma série que ela tem uma dinâmica diferente, são personagens ágeis. Eu acho que não adianta você ficar procurando uma profundidade de personagem, digamos assim, uma humanidade, uma coisa profunda. Ela é uma série voltada para diversos públicos, para o público infanto-juvenil. É uma série de ficção científica. Então, eu acho que ela acaba sendo uma coisa meio, assim, sei lá, você querer esperar além disso, não sei se rola. Enfim, galera, desculpa as besteiras aí que eu falei e tchau, até a próxima. Então é isso, obrigado por vocês terem participado assim, dessa temporada, discutindo os episódios, e assim, estaremos de volta para o especial de Natal com certeza, E se der, a gente volta pra discutir alguma coisa da clássica ou da do Russell T. Davis mesmo. Beleza? Beleza. Ok. Tranquilo. Beleza. Se você quer participar, mande seu áudio. No próximo episódio a gente vai estar colocando. O próximo episódio que eventualmente existir, né? Mas isso não quer dizer que você não deva mandar. Mande, a gente coloca. E obrigado para quem ouviu e até a próxima.